já sou ausente. Quem mandou você deixar desse sonho lindo a gente acordar? Quem mandou você ficar procurando briga em vez de me amar? Toma cuidado, me leva a sério. Você tá dando espaço para um adultério. E nessa crise vai perceber, tem gente torcendo pra eu deixar você. Toma cuidado, me leva a sério. Você tá dando espaço para um adultério. E nessa crise vai perceber, tem gente torcendo pra eu deixar você. Entenda de uma vez, se eu te deixar, na sua vida não vou mais voltar. A gente não dá valor quando perde, é quando vê outra pessoa dando o valor que a pessoa merece. Era o Max, o rei das indiretas. Segura o menino. Parece que você não tá entendendo a gente. Tô pensando em te esquecer. Em sua cama eu já sou ausente. Quem mandou você deixar esse sonho lindo a gente acordar? Quem mandou você ficar procurando briga em vez de me amar? Toma cuidado, me leva a sério. Você tá dando espaço para um adultério. E nessa crise vai perceber, tem gente torcendo pra eu deixar você. Toma cuidado, me leva a sério. Você tá dando espaço para um adultério. E nessa crise vai perceber, tem gente torcendo pra eu deixar você. Toma cuidado, me leva a sério. Você tá dando espaço para um adultério. E nessa crise vai perceber, tem gente torcendo pra eu deixar você. Entenda de uma vez, se eu te deixar, pra sua vida não vou mais voltar. Então tome cuidado e me leve a sério.